4 horas e meia de autonomia, 105 a bordo, alternando Ribeirão Preto. 4207, autorizado táxi, à direita via Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118.95, o ajuste 10.17, tenha um bom voo. Isso, táxi via Índia, torre 18.95, escada 10.97, 4207. Então 3895, cópia. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 340, via rota Upzulu 10, Papa Alfa Índia, DCT 1 BAD, Upzulu 44, Pagog. Decola pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.35, aciona o transponder 5124, aguarde para o cotejamento, então 3895. Oxané 6225, pousou e liberou? Atenção, 6225. Siga táxi Alfa e Juliette, portão 04, Oxané 6255. 6255, Alfa e Juliette 04. Então 3895, coteja. Autorizado Guarulhos, 340, decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, eu preciso 10, Papa Alfa Índia, direto um bar, eu preciso 44, Pagog. 19935, transponder 5124, 3895. Cotejamento correto, portão 07, chame pronto, pushback acionamento, então 3895. Sete, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4207. 62, está restrito 80, mantém? Voo no 162, desça via para nível 050. 50, voo no 162, via. Voo no 556, Galeão, nível 360, próximo cópia. Copia. Autorizado para o Galeão, nível 360, via rota Upper November 857 até Mossul. Decola pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Irume, para interceptar Upper November 857. Frequência do controle Salvador 119.8, transponder 5126, voo 1556. Voo 1556, copiou? Não, na verdade copiou, mas cotejou na outra frequência. Então foi autorizado o Galeão nível 360, para November 857 até Mosul, decola na 10, com curva direita na Dael, Leda 198, é o controle, aciona 525126. O gol 1556, após Leda, vai para Irume. Cotejamento correto, nível 360, portão 612, chame pronto, voo no 556. Vai chamar, abre já. Oxenai 6200, no solo 33, libera direito, solo 121, décima 1. Salvador, bom dia, Oxenero 6200. Oxenero 6200, bom dia, táxi via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette para 11, Oxenero 6200. Final, voo 1162, bom dia. Voo 1162. Desceu para 2010, altímetro em Salvador 1097, permanece na chegada à área. Aguarde a final do EVS. Passará estabilizado. caso 4207, decola 235, controle 199, decimal 35. 1935, 4207. Bom dia, 4207, azul da El. Azul 4207, contato radar na decolagem, sai, turba via saída da El para o nível 360. Via da El 360, 4207. Ordene com a equipe de parte, R2 da Avianca passando agora a retaguarda. Após o mesmo liberado, autorizado, portão 07, chame táxi. Portão Avianca, autorizado para autorizado para o Chibeca, se não acha a metade. Livre, vai tomar metade. O 4082, chame o sinal Salvador, na frequência 120.8. Sinal 208, bom dia, senhor. Salvador, azul 4082, bom dia. O 4082, desce para o 3003, o altímetro em Salvador, no 07, permanente na chegada da mãe. Ok. 17, na Mari, de Santa 3000, azul 4082. A 2, sentido a 90, 230 e descida. Bom, no 962, contato radar. Acende a estimação dessa via. Chegada a Mari para o nível 050, ajustando 017. Via Mari 050, ajustando 017, 962. Possibilidade de uma estado dura da pista. Ativo Gol 1962, uma réplica da carta. Gente, vamos mandar no perfil então, 1962. Estabilizou o gol 1162. O 1162. 2, complete a aproximação LF, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, volta. Gente, o Sol estava apenas copiando o seu plano com a sala IF, está pronto, Fábio? Autorizado o voo local, Salvador, circuito da 107, a 500 pés. Decola da cabeceira 107 em coordenação com a torre para a curva para a esquerda ou direita. A torre opera em 118.95. Acione o transponder 0125 com o hotel de DSR. Torre opera em 118.95, 08 a bordo, chame a torre para táxi e decolagem, o ajuste no 097, tem um bom voo, hotel Gilete Serra. Táxi, diga. 4 horas e 20, alterna. 202 a bordo. 202 a bordo, com fins, com 4 horas e 20, segue Boeing da Gol como número 2, via parte 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste no 097, está 3895, tem um bom voo. 192, copiado. Taxi, 118, da Gol, 4 horas, alternativa de Rio, 137. 137. Autorizado táxi, parte 1 e Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre 118, decimal 95, o ajuste no 017, tem um bom voo, gol 1556. Seu táxi, parte 1295, gol 15. Papá Lima Delta Whisky, aqui é a identificação, dessa vez chega da Mari para nível 060, ajuste 1097. Papá Lima Delta Whisky, mantenha o perfil da chegada, livre da restrição de velocidade. Eu disse. Aproximação LS, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 118.95. Até já, obrigado. Chamou o controle. Negativo, senhor. Lima Delta Whisky chamou o controle. Negativo, senhor. Estado ILS, pista 10. Azul 4082, ajuste no 097, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7. Para 4207. Bom, no 162, no solo 44, libera a direita, solo 121, decimal 1. Gente, aguarde, hotel Juliette Serra. 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, boa hora, 62. 8-2, avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1, 1-0 graus, 1-2-9. Sexto vento, livre pouso, azul 4-0, 8-2, obrigado. Dura. 1962, negativo, mantém a abertura da carta. Paciente, tá sob sequenciamento, é isso? 0 graus, 12 nós. Obrigado. É o 1962, senhor. Tá vendo algum tipo de sequenciamento? Código 1962. Prossiga, copiou a última mensagem. Negativo, senhor, não copiou. Estamos em instrução no controle. Ah, perfeito, então. Não foi copiado. O 962. Está passando uma centena no momento, reduz para 250 nós. O 962, nada mais. Juliette Serra, tempo a esteira de turbulência, autorizado a decolar, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 10 nós. Bom dia, Torre Voo, 1-5-5-6, com 1-5-5-6, autorizado a alinhar e manter, pistão no 0. Sou 1962, sendo sinal Salvador, na frequência 1-2-0-8. 1-2-0-8. Ótimo dia, boa instrução. 962. 082 no solo 47, libera direita, solo 1-2-1-1. 7, direita, 1-2-1-1, azul. 4-0-8-3. Meu 10, altímetro em Salvador, 1-0-1-7, permanece na chegada Mari. Mari 2000-097, estado 962. Senhor Juliette, terra fora do solo. Se possível, solicita o tráfego pela direita 500 pés com um novo pouso na cabeceira 197. Hotel Juliette Serra, decola 248, está autorizado circuito pela direita, reporte girando base, pistão no 7. Repostar girando base pela 17. Informa que tem alguns urubus aí na final da 10, tá bom? Gente, grato. 1-5-5-6, autorizado, decolar pistão no 0, vento no 20 graus ou no 19. Obrigado, Bruno. Alô, Salvador, é o 4082, bom dia. Salvador, bom dia, 4082. Avio 4082, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, eu tô fazendo isso. Luna 556, decolar 249, controle 119.35. 119.35, Luna 556, boa. Seu Juliette Serra já livrou o eixo da 10, solicita girar a base pela direita para a cabeceira da 17. Hotel 1956, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 360. 360, autoriza já direto em Lume. Lado pouso, pistão 17, vento 120 graus ou 119? Até o cliente, certo. Israel, pode? Outro? Israel, pode voar direto, voo no 556? Voo na 556, autorizado voar direto da El. Israel, autorizado voar direto. Hotel Juliette Serra, na curta final da cabeceira 17. Por gentileza, é possível informar somente a temperatura para o Hotel Juliette Serra? Temperatura 2,6. Muito grato, na curtíssima final. Autorizado pouso, pistão na 7. Hotel Juliette Serra. Dia 80, para evitar uma formação com comando de maré, o ideal seria a ITAP. Pode voar a ITAP, lembrando isso? Papai Lima Delta Whisky, livre de desvios após voo ITAP. Livre de desvios, a Estrela está voando na prova de ITAP de Galinha da Formação. Lima Delta Whisky, obrigado, descendo para 060. Hotel Juliette Serra, no solo 52, autorizado taxi Oscar, estaciona a frequência livre. Série 2733, tráfego 12 horas, 11 milhas, rumo oposto, um Papa Alfa Tango 4, mantendo 100. Tá, 3895, decolado 52, controle 119, decimal 35. 3935. 3895, decolado. Tá, 3895, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. 340, 3895. Você está 5, você arruma a proa mais à frente, senhores. A 3895, número 2 para a saída da El, mantenha o perfil. Mantém. A 3895 copiou o controle? Copiou, vai manter. Rodou, Papa Tango, Vitor, Kilo Delta, 27 da novembro. 62, complete aproximação LS, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Complete, 2895-1962, boa tarde. Salvador, 2916. Papatango, Vitor Kilo Delta, contato radar, meia dúzia de milhas. Sudoeste da posição Conde. Foi o Bonf para a chegada bom. Bonf para a chegada bom. Batango Vitor Kilo Delta, reporte das desfilas. Porta aí, Lilian. Salvador, 3216. 3216, atendente educação. Dessa vez chegada a Mari para o nível 050. Ajuste 1-0 no meio. 0-0, Márcio. Papapá, Lima Delta Luiz, que chama o sinal Salvador, na frequência 120.8. Controle 208, Lima Delta Luiz, que boa.

Manda três. Confirme? Delta Whisky, desce para 2000 pés, 2016, autorizado LS, reporta final. Foi para o Lima Delta Whisky, 2000 pés, autorizado LS Express. Demitiu. Obrigado. 3895. Mantém a saída na proa de Ledo negativo automático. Mantém. Solo Chinel 62, 13. Boa tarde, formação novembro, autorização Galeão. Chinel 6213, boa tarde. Prepara a saída da El Leda Irume, aguarde cópia. Da El Leda Irume. Torre 18895, dá pra ver. Torre, 1895, obrigado. Salvador da 3216, Silva Boa Fortuna, está presente? Negativo, mantém a via chegada 3216, descendo para 2010, 2016, livre alerta. Só perfil da CBA 3216. 3895, chama agora Recife no 25, decimal 1, alterno no 3325. 251 3328, 3895. Secundário no 3325. 338, 3395. Na 6213, copia. Autorizado para o Galeão, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, voa direto Irume. Curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5142, frequência do controle Salvador, 119.35. Papa Lima, Delta Whisky, avisado, autorizado pouso, pistão no zero, ventão no 00 graus, 119. Livre pouso, não no zero, livre para Delta Whisky. Open November 857, até a posição bolso. Tá bom, Fabrício. Planejamento correto, portão 11, chame pronto, feedback, se não menos, chame 6213. 4076, desce para 3.000 pés, completando a via chegada, ajuste 1016. Lima Delta Whiskey no solo 06, libera direita, solo 121, decimal 1. Direita Delta 211, boa. Pode cruzar no 210 em descida, ao 750 com informação 90. 356, boa posição, ITAP, autorizado descida até o 050. ITAP 050, 356. Praia do Spa? Segue Praia do Spa, o Lima Delta Whiskey. Sim, está se autorizado via Alfa, Juliette, contorno Grande Pátio, reporte novamente, táxi em Lima. Alfa, Juliette, contorno Pátio, prossegue na Lima. Espero que o contato seja zero, se tiver para cancelar o Pátio, se você tiver uma solicitação, será bem agradecido. Oi. Sim, se cancelar seria o Pátio 5, vai prosseguir para o hangar da Aerostaff? Muito obrigado. Sim, sim. Salve Salvador, boa tarde, boa noite. 64, informação November, confere. Prepara a saída PUCA, dando São Caju, aguarde cópia. PUCA, Caju, vai dando cópia, boa noite. Completa sinal, chama a torre 118-95. 295, bom dia. Torre Salvador, boa tarde, tá 32, 16, 2 milhas de Ingeciar no ILS, está 10. 32, 16, tráfego ainda 9, estado QNH 10, 17, reporte visual com campo. Reportarei 3209. Na Quebec, chame a torre 118, decimal 95 para cruzamento. Pode ir, 3209. 3296, estado autorizado, pouso pista 10, vento 100 graus, 10 nós. Teve pouso pista 10, tá 3296. 2016 livre LS, loja 4076. Delta Whisky autorizado. Quebec, cruzamento da pistão no 735, táxis via Papá, estacionar frequência livre. 1864, copia? Copia, 1864. 1864, autorizado para Maceió, via Pêndulo 197, após conforme plano de voo, nível 350. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem, pistão no zero. Transponder 5156, frequência do controle Salvador, 1119.35. Paciente autorizado 550 para Maceió, via perfil 97, após conforme decola no perfil da saída Puca, transição Caju, voa Puca, Jamo, Caju, primeira curva esquerda, decolando da 190. 5156, transponder o controle 1935, voo 9864. Voo 9864, cotejamento correto, portão 2, chama o trânsito de Speck, reportará o voo 4076, completa final IRSEC 6, chama a torre agora 102, 95. 95, obrigado. O azul 4076. Torre Salvador, muito bom dia. O azul 4076. Azul 4076, avistado, ajuste 10-16, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda a pista livre, o azul 4076, com 1016 no ajuste. 6356. 16 no solo 12, libera direita, solo 121, décima 1. Direita 21. Salvador, 3216, livrou. Pista. 3216, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, 3216. Autorizado o posto para azul 4076. Solo é 1864, 02, pushback a semana. 864, condições de aguardar 2 minutos para início do push, aeronave da TAM para parqueamento 03. Aceite, aguardo, voo 9864. São 3, 2, 9, condições de agilizar o táxi para o portão 03. Afirmo. Sim, grato. Bruno 864, coordenei com a equipe de solo após parqueamento de aeronave da TAM no portão 03, autorizado, chame o táxi. Aceite, coordenei a equipe de solo após o parqueamento do TAM, depois será o táxi, eu vou com 864. Azul 4076, no solo 15, libera a direita, solo 121, décima 1. 211, azul 4076. Paulo, muito bom dia. O Azul 4076, liberando a... Azul 4076, bom dia. Taxi Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, Azul 4076. Azul 4463, informação November, Ilhéus autorizado via rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída coral, curva direita após decolagem pistão no zero. Transponder 0260, frequência do controle em 119.35. Para Ilhéus, derrota de voo, 160, saída coral, decolagem 0, curva direita, transponder 0260, controle 179.35. Azul 4463, correto, portão 1, não chame pronto, espere que você não Capatango, Oscar, Papa Golf e Solo Salvador, prossiga. Obrigado, senhor. Papatango, Victor, Kilo Delta. Via Golf 677, nível 090. Perfil de saída Conde, curva esquerda após decolagem pistão no 7. Transponder 0263, frequência do controle Salvador, 119.35. Lógica, Papagol, cotejamento correto, para acionamento táxi, torre transfere 118.95, ajuste no zero no meio, um bom voo. Oscar, Papagolfo, prossiga. Papagolfo, livre essa nacha, próprio táxi. Sou uniforme Papa Bravo Charlie, prossiga. Mantendo 3.500 pés, com o quê? Com a identificação. Estou recebendo nas proximidades de Feira de Santana, 3.500, 2.000 no transponder, o Papá Bravo Chá. Lima que nos louvou a Itape, no ponto ideal, descida autorizada inicialmente até 80. No ponto de espera, pistão no zero, via Taxa Índia. No ponto de espera, chame torre 118.95, ajuste no zero no meio, um bom dia. Paciente, autorizado Taxa Índia, no ponto de espera, no zero, torre 118.95, ajuste no zero no meio, bom trabalho, voo 1864. Papadão Vitor Kilo Delta, táxi via Kilo para o Pato 3, atento ao sinalizador. Negativo. Negativo. O 2067, formação agora em curso aórtica, apenas mudança no teto de visibilidade, 1.700 de teto, visibilidade 7.000 metros. Copia Guarulhos 360. Autorizado para Guarulhos, via rota do plano de voo, Upper Zulu 10, Papa Alfa Índia, Umbade, Upper Zulu 44, Pagog, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem pistão 10. Transponder 5165, frequência do controle Salvador, 119.35. Checar 356. Oxalé 356, avistado, autorizado, ponto, pistão 0, vento 100 graus, 109. Tive pouso na 106356. O 2067, cotejamento correto, porção 10, chame pronto, feedback, acionamento. Angosca Lima Hotel, solo Salvador, prossiga. Prestou 050 para a frente de volta. Já confirme o passo que encontra aí a pista que decola? Gente, só um instante, por gentileza. Salvo, Oxalé 6213 para o posicionamento do gate 11. Oxalé 6213, porção 11, autorizado, chame taxa. Toma lá. Papatango Eco Delta Fox, número 2 para cópia, confirmando o destino Barra Grande. Sente um minuto, cópia, por gentileza, aguardando. Informe Delta Mike Bravo, solo Salvador, prossiga. A linha mantém, número 0, boa noite, mesmo. Tchô! Delta Mike Bravo, a intenção seria prosseguir via corredor Axé, após decolagem pistão no 7. Frente número 3 para a cópia, aguarde um minuto, por gentileza. Oxalé 6356, no solo 23, libera direita, solo 121.1. 6356, livro da sua esposa. Xuné 6356, ataque via Alfa, mantém a posição antes do ataque da Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantém posição antes da Juliette, 356. 1864, autorizado decolar pistão 10, vento 100 graus, 109. Autorizado decolar pistão 10, com 1864. Oscar Papa Golf, autorizado, táxi, reporte na táxi Papá. Autorizado 5, 1, 2, 5, correção 6213, 145 a bordo, 4 do 1 até na Guarulhos. 6213, Xané, Libre Taxi, parte principal Índia, conselho espera, torre 118, 95, ajuste no 0 no 6. Agora o comitê fez um ajuste e vai prosseguir no táxi, camarada 21895, chamada 63, correção 6213. É por Delta Fox, 1 minuto, copa número 2. Papá Tango, acho que é Lima Hotel, copia? Aqui, você. Autorizado para a Sierra Índia Zulu Alfa, nível 050, via rota do plano de voo. Decolagem pista 1 no 7, curva à esquerda após decolagem, perfil de saída Conde, após Conde em coordenação com controle em 1, 19.35, torre em 1, 18.95, acione 5067. 1864, decolado às 2.6, controle 1, 19.35. 1, 19.35, bom 1864. Papá Golfo autorizado ingresso, pista no 7, reporte alinhada e pronta. E confirmando com a mesma o POB, tem um bom voo. POB, tem a dúvida. Boa tarde, voo 864. Voo 864, sobe 350 via saída Fulcra, vigilância. 350 via saída Fulcra, o voo 864. Fox, copia. Autorizado para Barra Grande, Sierra Índia, Romeo Índia, 1.000 pés de altitude, decolagem pistão no 7, curva direita via corredor Axé. Controle 1, 19.35, torre 1, 18.95, acione 0126 no transponder. No ideal, desce até o 50. Correto, só me confirme novamente o POB e o SAT. Pira torre 118.95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Alfa Juliette 356. Juliette portão 08, acionar 6356. Juliette box 8, 6356. Livre acionar, chame pronto táxi. Torre, Salvador, chama 63, 62 no 3, considera pronto. De voo. 62 no 3, autorizado alinhar e manter pista 1 no 0. Alinha e mantém, eu chamo. Torre, estou passando Oscar Lima Hotel, boa tarde. Oscar Lima Hotel, livre acionar, chame pronto táxi, confirme POB? Minha dúvida. Papá Tango Eco Delta Fox autorizado, táxi, reporte na táxi papá. Eco Delta Fox copiou a torre. Oxalé 62, 1-3. Autorizado decolar pistão 0, vento 0, 90 graus, 1-0 mais. Iniciamos, Oxalé 62, 1-3.